casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Oh, vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Linda morena com a saia bem rodada, dá uma rodopiada que machuca o coração. E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho e não passo o pé na mão. E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho e não passo o pé na mão. Oh, oh, vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Oh, oh, vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. De madrugada o forró tá animado, já tem cabra embriagado que não sabe nem dançar. Sim, e eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. Oh, oh, vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Oh, oh, vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. De madrugada o forró tá animado, já tem cabra embriagado que não sabe nem dançar. Sim, e eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. Oh, oh, vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Oh, oh, vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. É a noite toda nessa pisada.